45 Mix da Rádio Mania FM. Estou fria, acho que passei sozinha. Você é meu lugar e você me acha longe do teu.